Kennedy, Gol 896. Gol 896, complete LS, chame torre 118, decimal 95. 895, 896, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador. Gol 896, tá? 10, passou e travou. Pulo trip 5344, Salos 20, livre direito, chama Solen 121, deixa eu ouvir. Espera a torre em 118, decimal 95, ajuste no 095, bom voo. Sejando Macho, Índia, Alfa, Pantera 295, obrigado, bom trabalho. Gol 9643, após a passagem da aeronave da TAN, iniciando o táxi a partir do meia dúzia, após a mesma ingressa Juliette, 03 ao portão. Ok, após o TAN, ingressa para o Juliette, confirme a posição? 03. Juliette, 03, a finga? Afirmo, 03 é o fim. Ah, ok, Juliette via... ok, então, 23 via Juliette, ok. Solo, Salvador, 35344, Jonathan, Alfa. Trip 5344, próxima à esquerda, Kilo, parte 3, atentou o sinalizador. Trip 2 Salvador, é o 3152, ponto de espera da 10, pronto. 3152, manter ponto de espera no 0. Então 3152, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 3152. Gol 896, Solas 24, Livra Direito, chama Solem 121, decimal 9. 896, boa noite, táxi Alfa, Juliette 04 ao portão. Alfa, Juliette 04, 896. 3152. Não, 3152, já fala das 26, chama controle 120, décimo 8. 208. Controle de 3152. Na 3152, contato na decolagem, small 330, sai da PUCA. Ciente, sai da PUCA, 330. Sunrise 152, chame de Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685. Solo na 606, boa. Confirma chamando solo? Eu vou na 606, senhorita, boa. Vou na 606, bom dia, informação Bravo, Campina Grande, nível 3, 90, nível autorizado. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5131 no transponder. Poxa, 3 390 autorizado, roda do Plot Pô, decolando a 10 com curva esquerda. Saída vai ser a Puca de Par, após o Par, retorno pelo Sul 10. Controle 1208, tração 513, túnel Gona 606. Gona 606, correto, portão 5, chama pronto para o inspecionamento. Tempo, Gona 606. Alfa Romeo, muito boa noite, eu vou no 704, posição 02-2230 para Aracaju. Uno 704, bom dia, informação Bravo, Aracaju, autorizado nível 230. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5130 no transponder. Ok, autorizado para Uno 704, Aracaju, nível 230, cabeceira no 0, curva esquerda, curva saída Puca, Jamo, Aracaju. 208 a controle de saída e 5130 no transponder, Uno 704. Uno 704 correto, portão 2, chama pronto para o pushback acionamento. Portará, Uno 704. Bono 606, portão 5, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 606. Norte de... Copiado 3170, desça para 2000 pés na Pro Gitap, o ajuste no 015, reposta pisada sem LS. No 015, o ajuste. Olá, Salvador, boa noite, eu vou no 896 com informação Bravo para João Pessoa. Gol no 896, boa noite, informação Bravo, confere, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando copy. Puca, Caju, na sua escuta, obrigado. Táxi Gol 9606, temos 52 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, treinando Fortaleza. Gol 9606, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera 2.